coisa tão linda. Ariel, deita isso fora. É uma coisa humana, por isso é uma coisa perigosa. Oh, olha, tem uma mensagem lá dentro. É uma mensagem de humanos? Olha, se calhar pode ser o mapa de um tesouro, não é? Ou uma canção escrita por um músico que mora longe daqui. Ou uma carta de amor escrita por uma linda lagosta para ti, Sebastião. Então, de que é que estás à espera? Quer dizer, podes abrir se quiser mesmo. Tu seguras nesta coisa esponjosa e eu puxo. Vamos experimentar? Espera, eu tiro-a. Senão ainda ficas com o braço entalado nesta coisa. E depois tens de nadar com isto para o resto da vida. Mas quem fica o tempo entalado? Sebastião Caranguejo! Sempre eu. Socorro! Estou preso na gruta do monstro marinho. Venham ajudar-me. Ariel! Tira isso da cabeça! Segura aqui, Flounder. Agarra aqui, Sebastião! As coisas humanas vão ser o meu fim. Olha, Sebastião, a mensagem está assinada. Simão. PS, vejam o mapa na parte de trás. Esta é uma zona perigosa. Ariel, se estás a pensar no que eu penso que pensas, não penses! Ariel! Ah, finalmente! Estava a dizer que eles nunca mais davam à sola! Por que não os agarramos, pá? Porque queremos surpreender toda a cidade! Os tritões nem vão suspeitar que os inimigos estão disfarçados de anêmonas! Apanhaste? Tu é que vais apanhar. Agora baixa-te e age como uma anémona. Ah, daqui a instantes, vamos roubar tudo aquilo que podemos deitar a mão. Eu adoro roubar, eu adoro roubar. Gruta do Monstro Marinho! É mais escura do que a tinta de um polvo! Tu tens toda a razão, Flounder! Ali não se vê mesmo nada! Para até a gruta! Eu posso ajudar! Um peixe-lanterna! Oh, não! O oceano está todo contra mim! Abre a pistana! Faz luz nessa cabeça! Pelo menos assim já se pode ver quem nos vai comer! Tenham calma! Eu vou acender a luz! Sim, adorável. Tu outra vez? Flutua daqui para fora antes que me passe. Ah, é? Oh, não. Não lhe ligue, Sr. Polvo. Ele é um pequeno caranguejo com uma grande boca. Mas quem é que tem o... Vê? Tudo bem, mas vê lá se lhe pões um açaime. Não me digam que vão lá para baixo! Acho que vamos. Mas vive lá um horrível monstro marinho! Já te vi-te ao espelho. Música. Estes tipos andam às escuras. Dois, amigo mais. Eu gosto de aclarar as ideias. Topas? Outra porta. Espero que não abra. Também eu. Bem, já que viemos até aqui... Olha, vamos parar para pensar. Melhor ainda, vamos fugir para pensar. Não estou a gostar do que estou a ver. E eu não gosto do que estou a ver. Venham, depressa. Sentiu o teu cheiro. Agora vai-nos comer. Caranguejo, pá! Sebastião, para de tremer! Escrevi centenas! Há anos que eu preparo esta festa! Vocês vão ficar, não vão! Vá lá! Oh, minha pobre... besta? Nós... adorávamos ir à tua festa! Oh, boa! Boa! sabes quem puder! Oh, vá lá, Sebastião! Podemos ser amigos dele? Vocês vão adorar a festa! Não! Eu sou um ótimo chefe! Sabem, eu fico bem encurralado nesta gruta. As outras criaturas têm medo de mim. São rudes quando eu saio. Cada sonho é fugir, sabe por que me vem sorrir? Mostra-me que não encaixo, pois eu fico lá bem baixo. O meu belo riso, por mais que tente, vai sempre assustar o arenque. A chorar e sempre só, de mim ninguém tem dó. Tens de cantar, mas ser mais feliz. Não sei não. Podes mudar essa canção, sou eu quem tu diz. Acha disso? É levantar, não faz camar, cada a mexer com a canção, acompanhar. Ah, percebi. Tens de cantar, na minha terra iam adorar-te. Nem toda a gente. Desta concha sair e nadar por aí. Há um mundo tão bom que é também para ti. Vá, diz adeus ao que é escuro e triste. Imagina o que nunca viste. Faz um sorriso para alguém que sorrirá também. Tens de cantar. Tens de cantar. Mas ser mais feliz. Ser mais feliz. Podes mudar essa canção, sou eu quem tu diz. É levantar, não vais camar, calda a mexer com a canção, acompanhar. Tens de cantar. Vixe, vou fazer as malas. Cá está aqui. Venha lá em casa, vai-se roubar deste lugar. Ui, eu adoro roubar. Especialidade. Venha alguém. Sabe, majestade, um monstro marinho ia comer-nos se nós não o trouxéssemos. Não, ele não vai engolir essa. Deixa ver. Ah, não vimos que ele nos seguiu, majestade. Não, não, não, não, não. É impossível não ver este magé. Simão, espera por nós. Monstro à vista. Afinal, o que é que se passa aqui? Papá, este é o Simão. É nosso hóspede. Pelo menos esta metade. Mais um animal abandonado, Ariel. Não, ele tem casa. Mas ele não tem ninguém. Oh, já percebi. Como é que isso vai, ó rei? Muito prazer. Eu sou o Simão e ouvi falar imenso de ti. Eu sei que tu és o chefe dos tritões, o rei dos reis, a alga das algas, a concha mestra. Bom, fazer amizade com ele não é nada fácil. Por isso precisa de nós, para brincar. Está bem, mas eu tenho imensas coisas para fazer, por isso tenta brincar sem perturbar. Boa, boa, boa, deixa-me tentar. Vá lá, da cá, da cá, da cá. Simão, perdeste o nosso disco. Oh, olha, deixa lá, não faz mal, Simão. Existem muitos discos destes no mar. É por isso que eu não tenho amigos. Estrago-lhes os brinquedos e perco-os. Eu acho que o hóspede devia dormir dentro do palácio. Tu não cabes do palácio. Os quartos são muito pequenos. Amanhã vamos brincar imenso. Vais ver. Mas o teu pai não gosta mesmo de mim. Ah, ele está a esforçar-se. Mas como bom hóspede, tu também deves tentar fazê-lo feliz. Podes dormir aí em cima das anémonas gigantes. Boa noite. Boa noite, Ariel. Ser um bom hóspede. Como é que eu posso fazer o rei feliz? É isso. Retirar! Retirar! Oh, não! Espero que isto seja um pesadelo. Não! Estava só a tentar ser um bom hóspede. Gostaste da minha serenata? O Simão estava a desejar boa noite, papá. Boa noite, papá dela. Sonhos cães de mar sem piranhas a atacar. Sim. Boa noite, Simão. Ele não vai fazer mais barulho, papá. Só acredito quando não ouvir. Exercício matinal, pessoal! Olha, toda a gente! Salve! Mas o que é que se passa? Para imediatamente! Ah, eu sabia! Sou um falhado! Um tosco idiota! Sou a escumalha do oceano! Olha a gente me odeia! Papá, posso ir buscá-lo? Não, eu vou lá. Eu é que insultei o nosso hóspede. Esta é a nossa oportunidade! Atacar! Destruir! E essa vem cá para roubar! Está bem! Robin! Robin! Rindam-se! O vosso rei foi-se! E o tridente também! E o vosso amigo, o monstro marinho, também não está cá! Se fôssemos acelerar um bocadinho, mas com o meu combustível rosa-choque. Simão, tenho a honra de te nomear amigo da Atlântica, onde serás sempre bem-vindo. Vês, Simão? Consegues fazer amigos? Sim! Vou fazer amizade com todas as criaturas dos sete mares. E é melhor começar já. Obrigado pela ajuda, Ariel. Obrigado, rei. Tata! Olá, como é que estás? Passaste bem? Olá, meninas! Ai, que lindos tentáculos! Adeus, peixinhos! Ah, olá! Passaram bem? Adeus!